Pensando bem aqui comigo a gente ficou, mas nem podia. Provei, gostei, rolou, eu endoidei, apaixonei, mas não devia. Agora eu comparo e não paro, vejo que entre as duas tem diferença. Qualquer dia desse o coração pipa, precisa de um trampo, pede peça. Se eu pudesse chutar o beijo de uma e o corpo da outra, uma com aquele diz, outra com pouca roupa, seria bom demais. Um dia calminho, dois dias no gás. Hoje tomo uma pra desenrolar, diz que tem um tal de algo que vai me ajudar. Posso até tentar, tudo é que é bom do jeito que tá vindo. Já pensou, mano? Alô, Gustavo! Pensando bem aqui comigo a gente ficou, mas nem podia. Provei, gostei, rolou, eu endoidei, apaixonei, mas não devia. Agora eu comparo e não paro, vejo que entre as duas sem diferença. Qualquer dia desse o coração que só precisa de um tranco bem depressa. Se eu pudesse chutar o beijo de uma e o corpo da outra, uma com aquele diz, outra com pouca roupa, seria bom demais. Um dia calminho, dois dias no gás. Hoje tomo uma pra desenrolar, diz que tem o tal de algo que vai me ajudar. Posso até tentar, tudo é que é bom do jeito que tá. Se eu pudesse juntar o beijo de uma e o corpo da outra, uma com aquele diz, outra com pouca roupa, seria bom demais. Um dia calminho, dois dias do mês. Hoje tomo uma pra desenrolar, diz que tem o tal de algo que vai me ajudar. Posso até tentar, o duro é que é bom do jeito que tá vindo. Alô, Seba! Já pensou, Lourão? Gustavo Lima, Jefferson. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho. Bom demais.